A Sura do Figo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo figo e pela oliva. E pelo Monte Sinai. Por esta cidade segura. Com efeito, criamos o ser humano na mais bela forma. Em seguida, levamo-lo ao mais baixo dos baixos degraus. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Exceto os que creem e fazem as boas obras, eles terão prêmio incessante. Fama yukadhibuka ba'du bid-din. Então, o que te leva depois disso a desmentir o dia do juízo? Alaysa Allahu bi-ahkamil hakimin. Não é Alá o mais sábio dos juízes?